escravo, eu sou dos olhos dela. Só que ela caiu do céu. Pus um prato na lapela. Sou escravo, sou dos olhos dela. Pena feia no chapéu. Me deu só que ela caiu. Mas pena verde, não abro mão, pois desconfio do seu coração. Pena verde, pena verde, pena verde, pena verde. Agora sim, não há mais problema. Eu tenho.